Saudação Exu Tata Caveira. Lares, soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu mará. Seja bem-vindo. Graças a Deus, obrigado. Mas é. Tá certo, ele é visita. Ele pode. Então fica quieto aí. Vai dar certo. É. Ô, coisa bonita. Meu bolso só me arruma em casa. Certo. Quero só ver como é que vai ficar esse tempo. Deixa tudo aqui. Normalmente eu trabalho sentado no chão, tá? Uhum. Mas hoje eu vou abrir a sessão. Deixa eu só dizer uma coisa. Tá. Normalmente, quando eu venho conversar, eles tudo conversam comigo. Uhum. E às vezes eles me ajudam. Uhum. Quando eu não lembro alguma coisa pra falar, são eles que me ajudam. Então, se de repente eles perceberem que eu tô enroscado, uhum, eles vão ajudar. Não é pra interferir no que tá sendo falado. Não, não, tudo bem. É só para me ajudar a desenroscar a língua. Tá certo? Tá certo. Então tá. Então vamos começar. Não tem riscador, tem? Tu vai ficar sem riscador. Pode falar, moço. Bom, primeiro. Tu tem um eixo bonito, né? É. É, é bonito? É. É bonito. Eu acho. Bonito. Os meus padrão é bonito. Bonito em que sentido? Tem muita luz. Oh, graças a Deus. Tem muita força. Graças a Deus. É assim que eu gosto. O senhor tá falando do seu tiriri? Seu tiriri. Oh, que maravilha. Então vamos lá. Vamos lá. É, o senhor perguntou se não tinha pemba que o senhor queria? É, riscador. Por quê? Pra firmar meu ponto. Firmar o ponto? Pra que serve isso? Pra dar firmeza. Uhum. Pro grupo. Sabe o que acontece, moço? Uhum. Aqui nesse espaço, uhum, nós somos só nós que trabalhamos. Uhum. Trabalha várias pessoas aqui. Uhum. E várias linhas diferentes. Não é só nós aqui. Nós já é misturado. Os outros então é mais misturado ainda. Quando explicou pra ele como é que funciona, ficou. Então, a casa não é só nossa. Uhum. E como a casa não é só nossa, esse dia é nosso. Ah. Ninguém mais trabalha aqui de segunda-feira. Tá. Esse dia é nosso. Mas como a casa não é só minha, o chão não é só meu. Então eu firmo o ponto. Pra dar segurança. certo? Tá. É por isso que eu queria o riscador, mas se não tem, nós vamos sem riscador. Então aí agora a gente tá sem um ponto que dá segurança. É. Então a gente estaria, por acaso, assim, sem segurança? Não. Fez o ponto de outro jeito? É. Tem um ponto no astral. No astral? Eu tenho um ponto riscado no astral. Eu tenho meu ponto firmado no astral antes de vir pra cá. Tá. Ele tá permanentemente firmado lá no astral. Eu só trago pra cá é a parte física dele. Entendi. Como se fosse uma identidade. Tá certo? Tá. É como porque se... aí eu bato carimbo. Entendi. É como se eu batesse um carimbo aqui. Entendi. E o trabalho é meu. Entendi. Seria, por exemplo, como se eu firmasse uma bandeira dizendo aqui está acontecendo esta função. Isso. Tá bom, então. É mais ou menos que nem faz a polícia. A polícia não faz um... Ah... Um cerco. Cerco, isso, me fecha. É, né? E fica lá os homens tomando conta para não passar quem não deve, não é? Isso. É mais ou menos isso. Eu tenho um ponto firmado lá no portão lá de fora. Eu tenho um ponto firmado aqui na porta aqui de dentro. Uhum. Onde é o meu burro acendeu os tocos da tronqueira. Uhum. Entendi. Depois eu firmo o ponto aqui dentro. Quando o senhor fala eu tenho um ponto firmado nesses outros pontos, quer dizer que o senhor outro dia já pegou a pemba e já fez o ponto riscado não, lá? Nem fiz com a pemba. Ah, fiz entendi. No astral, tá riscado lá no astral. Entendi. Na entrada. Entendi. Eles tudo sabem que tem que cumprimentar a porteira quando entra. E se não cumprimentar? É, vai levar um puxão pra ele, uma comida de rabo, vem nada. Alguém esqueceu de cumprimentar a porteira? Não. Então tá bom, viu? Visita, pode? Visita, pode. Só hoje. Tá bom. Porque eu esqueci. Ó, deixa eu falar uma coisa. Esse negócio tem censura? Não, pode falar. É, vou falar palavrão. Eu falo palavrão. Não, não. Eu xingo tudo eles. É? É. Mas assim, passa assim, com a máxima fidelidade aquilo que o senhor realmente é. Uhum. Né? Pode porque estar. Assim, as pessoas estão querendo fazer uma ideia mais ajustada do que é o Exu. Uhum. Não é? Então isso vai ajudar. É bom mesmo, né? Porque tem muita história. Tem muita coisa errada aí sendo dita, né, de nós? Nossa. Que nós é do demônio, que nós é das trevas. Que mais que falam de nós? Que nós só faz coisa ruim. É. Né? Sim. Mas não é verdade. Não é verdade. Nós trabalha na força do bem. Nós trabalha, mas nós trabalha com a força mais aqui, mais perto do plano físico. Então nós trabalha com uma força mais densa. Mas nós trabalha pro bem, nós trabalha pra justiça. Nós trabalha de acordo com a lei. E a lei maior para nós é a lei daquele lá de cima. Tu tá me entendendo? Sim, nós trabalha ligado lá com ele. Uhum. É isso. É. E o senhor, no fundo, é um espírito que tá trabalhando com uma roupagem de Exu, é assim? É, porque eu gosto. O senhor gosta? Eu podia me apresentar de outro jeito. Mas eu gosto. Assim foi. Foi desse jeitão aqui. Uhum. Essa caveira simpática que eu sou. Foi nesse jeitão aqui. Uhum. Que eu conquistei as coisas mais grandes, mais fortes na espiritualidade. Foi trabalhando assim, como Exu. Eu era um Exuzinho qualquer e fui subindo, fui subindo, fui subindo. Eu trabalho com esse burro. Quanto ele faz, gente? Vocês sabem? Desde que o meu burro começou. Quanto tempo faz? Isso. Isso aí que ela falou. Tá certo? Tá. Então, o senhor falou antes que o senhor trabalha com a força do bem. Isso. Isso faz a gente pensar. Mas, ó, antes da gente continuar. O senhor vem na linha, pelo que o senhor falou aí, do caveiro. É. E eu qual? Sou Tatá Caveiro. Tata... Meu nome. É como eu me apresento. Tatá Caveiro. Tem outros caveiras? Tem. O senhor pode falar de alguns? Tem João Caveira, tem Tatá Caveira, tem Exu Caveira, que é o chefe da falange das caveiras. Eita. É, abaixo dele tem todas as outras falanges. João Caveira, Tatá Caveira, Zé Caveira. Tem um monte de caveira por aí. E tem vários Tatá também. Como entendi. Eu. Entendi. Certo? Sim. Então, eu estava começando... Muito obrigado. Eu estava começando a falar sobre... O senhor falou antes que trabalha com a força do bem. Isso faz a gente pensar que existe a força do mal. Existe. Depende de como tu interpreta, né? Ah. Se for no fundo, no fundo, no fundo, ele já sabe disso. Não existe o mal. Não existe o mal. Não existe o mal. Uhum. Existe aquilo que vocês interpretam como mal. O que, tá, que é mal pra tu? Mal é uma pessoa desorientada que interfere com o progresso natural das coisas. Mas tu concorda, uhum, que se tem um lá em cima, uhum, que é o chefão, uhum, que é dono de tudo, tá, que nada acontece se ele não quer? Eu concordo. Se ele é o chefe maior, uhum, como vocês gostam de dizer que ele é perfeito, é, não é? Sim. Então nada que acontece aqui está errado. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Então, mesmo aquilo que tu chama de pessoa desorientada, mesmo aquilo que tu chama de trabalhar contra o progresso natural das coisas, que é bonito pra cacete, né? O que que é bonito? Falar assim, porra. Oh, graças a Deus, então. Né? Se tem alguém que faz isso, é porque por alguma razão que nós não conhece, precisa disso. Por que que precisa? Porque vocês, no nível que vocês estão, aqui nesse planeta, vocês só entendem as coisas quando faz assim, como fala. Não. Dualidade. Tem uma outra palavra. Contraste. Vocês só entendem o que é bom quando vocês experimentam o que é ruim. Então, precisa dessas pessoas, como tu tá chamando, desequilibrada, para fazer o que vocês chamam de mal, que é para vocês buscar o bem. Então, quando vocês têm uma coisa errada, que vocês acham que é errada, o que não é bom para vocês, vocês entendem que aquilo não é bom para ninguém. Aí vocês não deveriam fazer, né? Mas faz, ainda assim faz. Mas é por isso que existe o mal. Do jeito que vocês pensam. Porque se, para entender o que é o caminho do bem, vocês precisam passar por algumas coisas que não são boas. E aí, assim, na comparação, vocês tudo entendem o que, que é o bem, o que, que é certo, o que, que é justo. Tá certo? Entendi. Mas a lei é uma só. Aham. Então, vocês trabalham com a força do bem e tem gente que trabalha com a força do mal. Tem. E eles são necessários. Para o bem existir. Não. O bem existe independente deles. Ah. Precisa para vocês entenderem o que é o bem. Entendi. Por conta do contraste. Ó, deixa eu explicar melhor para tu. Deixa. Um jeito bem simples. Tá. Assim. Vamos supor que meu burro, precisa aprender o que é ser roubado. É uma experiência que o burro precisa passar. Ou para aprender o que é, ou para pagar alguma coisa, ou não sei. Alguma coisa. Precisa daquela experiência. Como é que o burro vai aprender a ser roubado se ninguém roubar ele? Se não tiver alguém que vem e faça isso para ele. É, vai ser difícil. Tu me entende? Então, o que vocês chamam de mal é um jeito de vocês aprender as coisas. Então, se meu burro precisa ser roubado, alguém vai ter que ser o ladrão. Ora, não é que está condenado a ser ladrão. Mas aquele lá, pela índole dele, ele ainda é um ladrão. Então, aquele lá em cima aproveita as tendências das pessoas para fazer as coisas acontecerem. Então, meu burro precisa ser roubado, o outro precisa ser chutado, o outro precisa ser, sei lá, não sei, levar os cornos, não sei. Né? Uhum. É, vocês riam. Precisa, não precisa? Aprender. Aprender. Por algum motivo precisa. É. Alguém precisa fazer isso. Quem é que vai fazer? As pessoas que tu tá chamando de desequilibrado. Porque ninguém é desequilibrado pro resto da vida espiritual. É, tá desequilibrado agora. Mas vai caminhar, como nós tudo estamos caminhando. E vai aprender que uma hora vai aprender que não é assim que funciona. Mas por enquanto ainda está nesse caminho, então vamos aproveitar, ué. É como chama, meu burro gosta de falar, como é que é? De economia divina. Gente. Se tem um que quer fazer o mal e o outro que precisa experimentar o mal, aí, nós bota junto. Deixa o mal acontecer, aquele cumpriu seu papel, esse aqui aprendeu o que tinha que aprender e acabou. É assim que funciona. É a oferta e a demanda. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É aprendizado. Tudo é aprendizado. Então não existe o mal. Se a gente aprender a ver as coisas ruins assim, a gente aprende que não é o mal. Agora, também não é para ficar que nem vaquinha de presente, e né? Aí? Que vai tudo abaixo da cabeça. Não, tem que aprender a se defender também, pô. Então tudo isso é aprendizado. Entendi. O senhor falou burro algumas vezes. O senhor tem burro no mundo espiritual? Aprendi. Como? Se eu tenho um burro para trabalhar... É, o senhor trabalha com algum animal? O burro que o senhor fala é o cavalo, que umas pessoas chamam de... É o cavalo, burro, o aparelho... Por que o senhor chama de burro? Não sei, aprendi a chamar assim. O senhor aprendeu com a gente? Não sei. Faz tempo? Faz tempo. Ó, essa porra tá queimando ao contrário. Não sei por quê, mas tá queimando ao contrário. Eu aprendi a chamar de burro, mas não é... Não é... Como é que fala? Pejorativo. É, não é isso não. Ah. É com carinho, é um burro com carinho. É, como eu podia chamar de cavalo, como eu podia chamar de besta, como eu podia chamar de qualquer coisa. Entendi. Tá certo? Não. É só um jeito de falar. Tá. O senhor me perdoa, o senhor deve ter sentido que eu sabia o que burro é, mas eu pergunto porque sei. As pessoas às vezes vão dizer, nossa, mas o que, que será? Será que ele tem um Não animal? Tem importância, tá pode bom. Perguntar. Tá bom, obrigado. Então, e também durante a sua explicação, o senhor falou... Que antes o senhor era um Exuzinho qualquer. É. O senhor gostava, quando o senhor era um Exuzinho qualquer, de ser chamado por alguém que já não era mais um Exuzinho qualquer, de Exuzinho qualquer? Nossa. Não tem gostar ou não gostar. Azar, né? Não, também não é azar. Que é? É a lei das coisas. Quem sabe mais, pode mais. Quem sabe menos, tá aprendendo para chegar a saber mais. Entendi. Não é que é menos nem mais, é só uma questão de sabedoria. Tá. Chegou primeiro, trabalhou mais, se esforçou mais, chega mais longe. Tá bom. É só assim. Não tem vergonha de ter sido Exuzinho qualquer, não. Então aquele que está ouvindo não precisa ficar chateado. Não, eu já estou acostumado. Já? Já. O senhor falou assim, chegou primeiro, trabalhou mais... E aprendeu mais. Então é assim que é isso. É a posição, quem chega primeiro, é o trabalho que a pessoa faz e o aprendizado que ela conquista. Mas não que é diferencia. Assim aqui, não é assim entre vocês também? É. Quem se esforça mais, quem faz as coisas direito, sim, conquista mais, não é não? Sim, é. Então, é a lei natural das coisas. É assim que é. É assim que é. No mundo espiritual, então, vocês copiam a gente ou a gente que copia vocês? Nossa, vocês que copiam nós e mal copiaram. Ah, é? Nossa. Mas vamos lá, qual que é o significado do nome do senhor? É Tatá Caveira. É o nome da linha. Tá. Eu sou chefe do cemitério. Nossa linha é chefe do cemitério. Ah. A linha dos Caveiras é que toma conta das Calungas. Calunga é o quê? É um outro nome para cemitério? É. Tá. Campo Sagrado, se tu quiser. O cemitério é Campo Sagrado? É. E não é? Sagrado é a igreja. Não. A igreja também. Ah. Mas não é só a igreja. Cemitério é Campo Sagrado. Cemitério é Campo Sagrado. É para onde vão as almas quando termina. É de lá que parte para outro. Ah. Né? Sim. Mesmo quando vai lá para aquela fogueirinha lá... Eita. É, ah, quando vai pra lá, passa primeiro pelo cemitério, não passa não? Sim. Então, Lá é. Como é que eu vou dizer? Vocês, quando vão viajar lá para os outros, para as outras terras, vocês passam no lugar. Para sair daqui e para entrar lá no outro. Sim, passa. Sim. É mais ou menos a mesma coisa. E o senhor, então, é o... Eu sou o chefe. O chefe do cemitério. Eu trabalho ligado com a linha do cemitério. Então, mas para alguém que morreu chegar no senhor, precisa ter feito muita besteira. Pra não. Falar. Aqui, para chegar no chefe, precisa ser... Só se for para levar uma comida de rabo, né? Então. Uma comida de rabo bem dada, aí precisa fazer muita bobagem. É, então. Não. Não é assim, não. Não é castigo, não. Não é castigo, não. Tem espírito que vai para trabalhar com outras linhas e tá tudo certo, tá. Mas passa tudo por nós, passa tudo por nós. Mas passa por vocês assim, o senhor faz o quê? Passa por nós assim como? Mostra o passaporte? É, mais ou menos isso. Tipo, o caderninho da vida? Isso. Eita. Tem outras linhas que trabalham no cemitério, só nós, tem mais linha lá. Todas as linhas, veja bem, todas as linhas, mesmo que não é nossa, tem um grupo que trabalha ligado no cemitério, no lugar para onde vão, para onde vai o corpo, na última... Suspiro. É, no último momento, tá certo? Tá. Então... Porque, veja, não tem Exu lá do outro lado do mundo, né? Tu já viu Exu assim? Não. Tu já ouviu? Eu já vi. Deus Exu assim, ó. Olha. É. Japonês. Mas é diferente. Asiático. Tá. Então, no cemitério tem vários grupos. Tem. E o senhor sendo chefe do cemitério, o senhor é chefe de todos esses grupos? Não. Eita. Eu sou chefe de um grupo. De um grupo do cemitério. O grupo dos Caveira. Tem vários chefes. Entendi. Tem o grupo do Trancamento. Eles recebem outros nomes conforme a linha que eles trabalham. Então tá. Com o senhor, por exemplo, no cemitério, se tem quantas pessoas trabalham? Na... Puta que pariu. Aí já não sei. Tu fez uma pergunta difícil. É um monte. Um monte. Então eu vou colocar aí uns 480. Tá bom, vai. É muito? Não sei. Então tá bom. Eu não conto assim, não conto que nem eu sei. Como que o senhor conta? Deu problema é um. Por energia. Então não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Se o senhor explicar também, nós não vamos entender? Não sei. Não tô chamando vocês de burro. Não, mas é que é difícil mesmo. A tradução é difícil. A gente... Me dá outro. Que estuda outras línguas, sabe? Tradução é difícil. É. Mas então tá. Tá. Pera aí um pouquinho só. Tá. Esse aqui é o melado. É. Explica pra ele, que ele vai perguntar, que eu já sei, por que é melado. Por que é melado? É com sabor de chocolate. É, graças a Deus. Isso é coisa do meu burro. É? É. Senão o burro não aguenta. O senhor gosta mais do qual? Do outro. Eu gosto do outro, que é só fumo. De onde veio esse gostar? Esse gostar? Meu burro é porque tá aqui, gosta de outras coisas. Sim, o dele tudo bem, mas e o do senhor? O outro é mais puro, tem mais erva. E serve melhor pra trabalhar as energias, fazer as limpezas. Tá certo. Não é uma preferência pessoal de vaidade do Exu? Não, tá não bom. É. Entendi. É uma forma de fazer a limpeza usando um objeto físico. Então tá, vamos voltar pro cemitério? Vamos. É lá que eu volto. Lá é minha casa. Então, várias pessoas trabalham pro senhor, vamos contar 10. Essas 10 pessoas são todas Tatá Caveira? Não. Não. Tem vários Exu que trabalham ali. Vários. Eu tenho um grupo de Exu Veludo, eu tenho um grupo de Exu Tiri, eu tenho um grupo de Exu Arranca Toco, Exu do cemitério, tem Exu da Porteira, Exu da Ponte, tem um monte de grupo. Entendi. E cada grupo desse tem um representante, um gerente assim? Tem. Uhum. Nós somos organizados. Oh, e responde, cada gerente responde para o senhor. É. O senhor faz reunião frequentemente? Todo dia. E de vez em quando eu levo essa turma para passear lá no comigo. Nossa, porque alguns trabalhos precisam dessa energia, é isso? Precisa. Os trabalhos nunca acontecem só de um lado, né? Uhum. Tem uma parte que é aqui no físico e tem uma parte que é lá no astral. Eles sabem disso. Tá. Às vezes os trabalhos começam lá, vem pra cá, termina lá. Então nós trabalhamos aqui e lá, dos dois lados. As coisas às vezes começam lá, a gente vai e faz aqui, amarra aqui, se é coisa de encarnado. Depois nós voltamos pra lá e assim nós vai fazendo, de lá pra cá. Nossa, vocês são organizados mesmo, hein? Eu sou, os outros não sei. O senhor já ouviu falar de algum Exu desorganizado? Não. Se é desorganizado, não é Exu. Não é isso. É que se for desorganizado, não funciona. Tá certo. Precisa de alguma organização, precisa de disciplina. Sabe? Tá. Como tu falou, tem muita gente desequilibrada. É. Os desequilibrados precisam de disciplina. Eita. É. Então, nesses grupos, tem várias diferentes... E esses respondem para o senhor e o senhor que gerencia. Agora o senhor falou uma coisa interessante. Às vezes eu levo esse pessoal para lá. É. Mas o senhor é espírito. Como é que o senhor leva eles? Quando eles estão dormindo. Para eles não assustarem? Sai do corpo. Ah, o senhor leva o espírito deles. Oh. Acho que ninguém vai querer passear comigo de verdade. Não. Quando eles dormem, eles saem do corpo. Tu já ouviu falar disso? Eu já, mas é assim, né? As pessoas que estão ouvindo. Então, né? Quando nós dormimos, nós não, eu não durmo, vocês. Quando vocês dormem, vocês tudo saem do corpo. Ah. E aí nós passamos recolhendo, quando tem trabalho, nós passamos recolhendo, não tudo, né? Tá. De uma vez, mas recolhe alguns para trabalhar. E porque esse... nós precisamos da energia de vocês que estão aqui. É diferente da energia de quem está só lá. Uhum. A energia de quem está aqui, que tem o corpo denso, é diferente. Tem um tipo de energia que nós lá, daquele lado, nós não tem. Por isso que nós precisamos dos burros aqui. Ah, todo mundo agora é burro. Não é só o cavalo com corpo. Todo mundo é burro. Tá bom. Aparece, se tu quiser. Uhum. Mas mesmo assim, a pessoa que está na casa dela dormindo, se ela é médium ou não é médium? Às vezes não é. Entendi. Então, mas às vezes, trabalha lá, não sabe nem que trabalha lá. Olha. Do outro lado quando dorme. E não tá sabendo de nada. E já aconteceu de alguém, o senhor vir pegar e falar, ih, macaveiro. E assustar? É, acontece. Acontece. Como você falou, né? Eu me acho bonito. Mas nem todo mundo pensa do mesmo jeito, né? E a aparência do senhor é realmente uma caveira, eu assim... Eu sou uma caveira. É, sem roupa. Não, eu uso uma capa. Com capuz. Às vezes eu tô sem, mas eu uso uma capa. Sim. Preta. Pescoço. Tem capuz e vai do pescoço até os pés. Isso daí, a gente sabe que não é roupa, não é roupa igual a nossa, é uma coisa plasmada. É, é energia. Energia. É. Nós move. Mas fica com a aparência daqui, né? A roupa. É. Tá bom. Fica. Tá. O senhor falou que passa recolhendo o povo pra trabalhar. É. Já aconteceu de algum dizer, fala, ih, mas hoje eu tô cansado, não quero ir. Já. Já. Já. Tem uns que a gente passa pra recolher e não consegue levar. Por quê? Faz parte. É normal. Isso aí é normal. Às vezes não tá no dia, não tá num bom dia, não fez as coisas que devia fazer. Tá atrapalhado as ideias. Tá bagunçado, aí nós não mexe. Nós só dá uma limpada e vai procurar outra. Ah, tem substituto então. Quando o senhor vai em um, aquele não vai, vai no outro. É, porque senão, né? Senão fica na mão. Então, assim, a pessoa... Bom, isso o senhor explicou que é uma condição que surgiu de problemas que a pessoa... Ou dificuldades que a pessoa teve durante a jornada dela no dia. É. Mas... Já aconteceu de alguém dizer, eu tô ótimo, tá tudo bem comigo, mas eu não quero ir hoje. A pessoa tem o direito de falar, não quero tem. Ir? Tem, lógico. Tem. Lógico que tem. Mas o senhor não vai ficar chateado? Uh-uh. E falar, amanhã eu te pego. Não. Amanhã você trabalha dobrado. Não. Não. Não. Se é alguém que já trabalha comigo e que costuma trabalhar direito, de vez em quando não tá bem, tá tudo certo. É normal. Então o senhor fala que em espírito ninguém nunca vai fazer corpo mole, dizer por preguiça, vai ter sempre um motivo. É difícil, é difícil. Tá meio com o Exu na frente, quem é que vai fazer corpo mole? Precisa ser bem forte. Assim tu tá me pintando mais tempo que eu sou. Não, é respeito. A gente aqui já respeita o chefe. É uma coisa, nós escolhemos aqueles que estão prontos pra trabalhar. Tá certo. Não vai pegar um qualquer um. Tá eu vou pegar o Zé da Esquina. Eita. Né? O Zé da Esquina, às vezes até ele. Mas de preferência não. Entendi. Zé da Esquina, o senhor fala... Qualquer pessoa. Qualquer um, não é a entidade baiana. Não. O Zé da Esquina, tá bom. Pegar o Zé da Esquina, vai trabalhar com ele. O senhor já trabalhou... Eu vou dar novas ideias dele hoje. O senhor já trabalhou com algum baiano? Trabalho com os baianos, com os boiadeiros, com os Zé Pelinda, trabalho com todo mundo. Nós trabalhamos com tudo cruzado. Tá. Nós trabalhamos com as outras linhas também. Nós trabalhamos com os preto velho. Oh, graças a Deus. E o senhor já trabalhou com o Zé da Esquina? Já. Conheço todos eles. Todas as linhas. Trabalho com tudo eles. Quando é preciso, eu trabalho com tudo eles. Entendi. O senhor conhece todas as linhas? Sim. Mas assim, o senhor por ser chefe, o senhor conhece todos os chefes ou o senhor conhece também o gerente deles? Ixi, mas é muito chefe, moço. Então, tá. Não dá pra conhecer todo mundo. O senhor só conhece com quem o senhor trabalhou? É. Entendi. É igual na Terra, então? É. Tá bom. É parecido. Uhum. E tá, o senhor é o chefe do cemitério. A pessoa chega e você fala, vamos ver o seu caderninho da vida, você vai pra direita, você vai pra esquerda. É mais ou menos assim? É. Tem mais ou menos isso. Tem gente que vai pro inferno? Não tem inferno, moço. Eita. Inferno existe. Inferno é uma coisa que vocês inventaram aí. Então também não tem gente que vai pro céu. Também não existe céu. Onde é que fica o céu? Onde é que fica o inferno? Lá, o inferno lá embaixo e o céu lá em cima, eita, né? Eita, que pariu. Ó, eu nem entendo geografia, não. Olha só. Inferno e céu é condição, não é lugar. Ah. É condição espiritual. Tem uns que tá mais pra céu, outros mais pra inferno. Isso não significa que quem tá no inferno é ruim e que quem tá no céu é bom. É só jeito de trabalhar. Ah. Tá certo? Tá. É tipo de energia. Entendi. É uma condição do espírito. É. Tá. Estado de consciência, olha lá. Isso. É. Tem uma entidade que me soprou aqui. Graças a Deus. Mas que bonito. Olha. E tá. E aí, tem alguém que leva ele? Já falou alguém, falou, eu não vou pra lá. Já chegou alguém que falou assim, eu não vou pra lá não. Ó, as coisas funcionam mais ou menos no automático. No automático, ó, já é. A lei é uma só. Ela é automática. Você não consegue fugir muito dela. Não dá pra fugir. Você é atraído para aquilo que tu precisa. Mesmo quando tu vai encarnar. Nada é por acaso. Acaso não existe. Mas se tudo acontece, pra que tem Exu? Pra botar ordem na bagunça. Fica bagunçado, então. Fica bagunçado. Porque, como tu tava falando, tem uns que são desequilibrados, precisa de mais ajuda do que outros. Não tem jeito. Tá. Então, o que, que o senhor teve que aprender para virar chefe? Muita coisa. Eu tive que aprender a fazer magia. Eu tive que aprender a respeitar. Né? Tive que aprender a ser disciplinado. Eu tive que aprender as leis. Tive que aprender o que é justiça. Tive que aprender como é que funcionam as coisas aqui, como funcionam as coisas lá. Eu tive que aprender muita coisa. Muita coisa. Eu devo muito a muito Exu grande aí, que me ensinou. O que é um Exu grande? Os que chegou antes de mim. Ah, tá. Hoje o senhor é um Exu grande. Hoje eu sou um Exu grande. Eita. E é um Exu grande que tem toda essa bagagem que o senhor conquistou. ao longo do tempo e o esforço pessoal. É. Ah. Tem jeito do senhor perder a sua grandeza? Tem. Não é perder. Se eu perder, é porque eu não conquistei. Ah. Se eu perder, é porque eu não conquistei. Não é conquistar minha. É passageiro. Então, o que é meu, eu não perco. Eu posso parar de conquistar. Estacionar. Mas perder o que eu conquistei, não. Ninguém perde. Tá. Então, já aconteceu alguma disputa de poder entre Exu? Sim. Acontece o tempo todo. Que isso, seu caveiro? É, acontece o tempo todo. Nossa. Mas não é disputa no nome, no jeito feio que vocês pensam. Ah, bom. É que nem... como é que eu vou falar? Tem que saber quem é que serve melhor pro trabalho que precisa ser feito, olha. Então tem dois Exu que se apresentam. É, vamos ver. Vamos ver qual é o que está melhor preparado para fazer aquilo. Já aconteceu do senhor ser o Exu que escolhe quem está melhor? Já. E o outro ficou triste com o senhor? Não, falou, se ficar triste não... se ficar triste não entendeu o negócio. Entendi. Então ele chega lá e fala, eu quero e ele quer. Quem é que vai? Você fala, vai o outro. Você fala, então, ele fala, então tá bom, de boa. É, mas fica muito bem explicadinho por que vai e por que não vai. Ah, é como aqui. Entendi. Ó, pra não ser injusto. É, aqui uns sabem mais de umas coisas, outros sabem mais de outras. É natural. É. Não é? É natural. Então quem sabe mais tem mais responsabilidade e eu dou mais força. Quem não tem tanto preparo ainda tá aprendendo. E vai seguindo. O senhor falou que o senhor dá mais força. O que significa isso? Eu dou poder mesmo. Tipo, o senhor dá um manto sagrado. Eu dou energia. Uhum. Eu faço magia. Eu dou da minha energia para aquele Exu. Para ele fazer o trabalho. Tá. Então vamos dizer que aquele Exu agora, ele é diferente dos outros. Obviamente porque ele está na condição de, além das conquistas dele, ter aquela energia sua para executar o trabalho que o senhor confiou a ele. É. Eu falei tanto, né, para ele falar só é. Mas não está certo. Eu dou a energia para ele fazer o trabalho que precisa ser feito. Sim, sim, senhor. Se ele faz trabalho bem feito, ele conquistou aquilo. Ele mostrou que ele pode. Então eu dou mais. E assim vai indo. E o mesmo tratamento que os superiores do senhor têm com o senhor. Exatamente. Se eu fizer cagada, eu levo umas comidas também. Como é que é uma comida? Ó, primeiro que é uma puta de uma bronca, né? Uma bronca? É. Fala. Segundo que, se for o caso, nós tira energia, ué. Nós deu, nós tira. Ah. E daí, tipo, chega assim, uma pombogira e fala assim, ih, eu tenho mais força que você. É, pode ser, por que não? Não tem problema, não. Mas isso faz o senhor... Não faz o senhor ficar com vergonha. Faz o senhor querer ser mais... E trabalhar não, mais pra ficar igual a ela, ué. E tem mesmo o pombogira mais forte? Tem. Até que o senhor? Tem. Nossa. Tem. E porque elas se aprofundaram mais na magia... É. Ela tem mais dessa energia que ela foi ganhando conforme o trabalho foi sendo executado. Moço, senhor. Nada acontece fora do merecimento. Tudo é merecimento. Então, se elas chegaram lá, é porque elas mereceram. Tá certo. E eu posso merecer também. Então eu vou trabalhar para chegar lá. Então a gente pode dizer que não existe inveja no coração de Exu. Existe. Mas nós é gente que nem vocês, porra. Nós somos tudo igual. Acontece que a gente trabalha num outro jeito. Mas tem, sim, tem. E tem, aqui tá cheio, de vez em quando aparece uns malucos que quer roubar as nossas coisas, ou mexer com as nossas coisas, bagunçar o nosso trabalho. Tá tudo certo, faz parte. Como o maluco, ele é o quê? Ele é atrapalhado das ideias, desequilibrado. Não é Exu? É Exu também. Mas não é Exu de lei, não é Exu de luz. Eita, tem anjo de lei de luz, tem o outro que é o quê? Apagado. Então. É. Escurinho. Fora da lei, sei lá. Exu também tem luz. Exu também é de lei, Exu também é de luz. Exu trabalha pro bem. Quanto mais ele trabalha, mais ele conquista. Quanto mais ele conquista, mais luz ele tem. Só que ele não sai por aí exibindo as luzes. Mas só que o senhor viu a luz do Tiriri. É, até. Mas é porque nós é parceiro. Ah, bom. Mas ele não tá se exibindo, né? Não. Então. Ele sabe onde ele pode mostrar as luzes dele. Vocês são parceiros, assim, já foram trabalhar junto? É, nós só estamos fazendo umas coisas aí. A gente andou se conhecendo. Oh. Eu fui visitar a terra dele, ele veio visitar a mim. Olha. E foi na ocasião de algum trabalho, algum motivo não. Que o senhor pode foi tudo falar? Foi tudo lá no astral, tudo combinado lá no astral. Ah, não, entendi. Mas o propósito que o senhor teve de encontrar ele é algo que o senhor pode compartilhar com a gente? Foi pra preparar isso aqui. Eita. Foi pra preparar, você acha que eu vim aqui de Gaiato? De Gaiato. Eu fui conhecer, fui saber o que ele queria, o que tu queria, qual era a conversa. Olha. É. Que legal, né? Tu não sonhou comigo, não? Olha, eu não lembro. Não lembra, né? É. A gente se encontrou já. Já. Eu assustei. Porque eu assusto com qualquer coisa. Acho que não. Acho que não. Ó, oh, se tu trabalha com Tiriri, se assustar comigo... Ah, pronto. Não, mas, hein, o senhor acha que isso acontece porque o senhor é chefe ou a maioria das entidades que eu... converso, tem esse encontro. Cada um trabalha de um jeito. De um jeito, entendi. Isso foi pode ser que o outro tenha feito a mesma coisa. Pode ser que não. Tá. Aí é o jeito de trabalhar de cada um. Então, como é que é essa logística? Quanto tempo faz que isso se deu? Desde que a ideia apareceu para fazer esse negócio. Entendi. Mas isso não estava, como é o caso de alguns Exus, já na lista dos acontecimentos, de certa forma, tava. Antes de eu encarnar. De certa forma, tava. E de certa forma, não tava. Sim, mas tu podia... Tu tem uma parte que é teu livre-arbítrio. Tá. E meu corpo tem a parte que é dele. Sim, é verdade. Né? Isso. Vocês têm que querer também. Não posso forçar ninguém. Entendi. Tá certo? Ela tava lá também, então, na reunião. Ela quem? Ah, o burro. A tava. Ela, o burro? Tava. Vou falar a burra, ela vai ficar brava comigo. Não, pode chamar de burro, ela tá acostumada. O burro de aparelho, né? O aparelho. Nem sabe como chamar de outro. Então, entendi. Então daí começou a surgir essa ideia, eu falei, Maísa, vamos fazer e tal, pergunta pro seu Exu. Daí chegou pro senhor. É. Você falou, bom, vou ver qual é que é. É. Daí o senhor foi nas terras, o senhor chamou de terras. É. Mas é tipo um reinado, assim, tem um castelo. É, que a gente entender, né? É, não é bem assim. Não é? Já... Porque nós é meio assim. A gente, como tu falou da roupa, nós plasma o que nós precisamos. É, veja. Entendi. Se eu preciso levar um grupo aqui de vocês pra um lugar, pra fazer um trabalho, que só tem um jeito que vocês entendem, eu vou plasmar um lugar do jeito que vocês entendem. Vocês não precisam disso entre vocês. Entendi. Então, nesse lugar que a Maísa tava e eu tava, como é que ele era? No cemitério, olha. Eita. É lá no cemitério. Mas então não teve que plasmar nada? Não. Né? Porque já existe o ambiente natural. É. Entendi. E, por exemplo, o Tiriri tem passagem livre no cemitério porque conhece o senhor ou porque ele já é um Exu, como o senhor falou, iluminado? Ele tem passagem em alguns lugares, sim. Nem todos? Não todos. Mas eu também não tenho passagem toda. Entendi. Não, tá. Mas ele tem no cemitério por conta... Nós tem domínio. Dá outro. Nós tem domínio. Pra entrar no meu domínio, tem que pedir licença pra mim. Se não é do meu bando, tem que pedir licença pra mim. Se eu vejo que é alguém que me interessa... Ah, olha... Aí para. Se não interessar pro senhor... Não passa. Então... No final, foi o senhor que falou, se é o Tiriri que tá chamando eu para conversar através do aparelho dele, então ele que venha no cemitério, eu não vou nas terras dele. Como é que foi? Mais ou menos isso. Não é assim. assim, moço, né? Não tem esse negócio igual tem aqui na terra? Vocês são mais amigos aí. É, nós é tudo parceiro. Nós é tudo parceiro, nós conversa, a gente se entende, né? A gente acerta, tanto faz. Às vezes não vai nem na terra de um, nem na terra de outro, vai num lugar neutro. Entendi. Se for preciso. Ah, se for preciso. Mas se fosse com outro, às vezes seria assim, né? Mas como o senhor falou, vocês se conhecem já de trabalhos anteriores. É. Entendi. Tá. Então, o senhor... Fala um lugar aí que o senhor não pode entrar. Na igreja o senhor pode entrar? Algumas posso. Outras não. Algumas eu posso. Não é um lugar que eu gosto de ir muito, não. Eu fico na porta. Você fica na porta? Eu fico na porta. Mas assim, eu posso entrar sim. Tem uns lugares que eu entro. Eu tenho licença pra entrar. Se for, principalmente se for pra fazer trabalho. Que trabalho tem esse que o Exu tem interesse de fazer na igreja? Como eu falei, é Campo Santo. Tem energia que só fica dentro lá da igreja. A igreja é que nem um... Como é que eu vou explicar? Uma bateria. Mais ou menos isso aí. As pessoas vão tudo lá rezar, não vão? É. Quando elas rezam, elas deixam energia lá. E aquela energia vai ficando lá, acumulada. Tem muita gente que gosta e vai sempre, tanto encarnado quanto desencarnado. E aquela energia fica acumulada ali. Eita. E às vezes é aquela energia que eu preciso para fazer meus trabalhos, então eu vou lá buscar. Mas o senhor pede licença para quem é o chefe de lá? Tem um chefe que é Exu assim, de um lugar desse? Não, né? Outro tipo de... orientação. Geralmente espiritual. Quem toma conta de igreja é preto velho. Olha. O chefe de igreja é preto velho, geralmente. Geralmente é preto velho. Como a gente se entende bem com eles, eu pelo menos me entendo, eu converso e tá tudo certo. Explico o que é que eu vou fazer, tá tudo certo. Mas assim, na católica, na evangélica, na universal, qualquer não interessa. Qualquer uma, se precisar da energia que tem lá, eu vou. Eu não tenho preconceito não. Eu vou onde me chamo e onde eu sei que eu vou encontrar as coisas que eu preciso. Então eu vou, eu bato lá na porta. Preciso disso. Posso pegar? Pode, não pode. Se não pode, eu vou no outro. Não tem problema. Entendi. Se não pode é porque já está destinada para outro lugar. Nunca vai ser porque o senhor é o Exu Caveira ou sei lá. Pode até acontecer. E eu respeito. Cada um, né? Não precisa saber por quê. Pode, não pode. É. Entendi. Eu respeito muito, moço. Eu respeito muito. Assim como eu gosto que me respeite, respeito o lugar onde eu tô, eu respeito o lugar dos outros. Pode acontecer, seu Caveira, que um Exu entrou numa igreja evangélica, por exemplo, ou numa outra aí que incorpora esses tranca-rua, essas pombagiras. Pode ser que, então, aqueles espíritos incorporando nessas igrejas evangélicas seja um Exu que foi pegar energia, daí sugaram ele pro corpo assim e ficou lá? Pode. Mas não é um Exu de patente. Às vezes é. Exu de patente tem mais força que se sugar dele. Às vezes é. Tu falou aí da igreja evangélica, né? É, mas eu não sei direito qual é que é. Um lugar que tem muito Exu é a igreja evangélica. Eita. Ninguém vai ser evangélico mais, seu Caveira. Por quê? Eles não gostam de... Eles não gostam, mas eles incorporam todos os montes lá. Só que eles chamam de outro nome, só isso. É tudo a mesma coisa. Ah, entendi. Bom, mas fala pra mim assim, quando alguém fala, eu sou tranca-rua, vim acabar com a vida dela e tal, sou pombagira, quero acabar com o casamento dela. Isso daí não é Exu, esses que manifestam. Isso não é Exu de luz. Ah lá. Isso não é Exu de lei. Isso é Exu que tá atrapalhado as ideias. Ou seja, o que tem na Umbanda, quando se manifesta na Umbanda, já é um Exu... Já é Exu que está no caminho da lei. Da lei. Já é Exu que está no caminho da lei. Esse não faz mais um mal de graça, não. Só se for por ignorância. Tem Exu da lei que é ignorante? Não devia ter, né? Mas os que estão começando não podem se enganar. Sim, mas ele está sempre acompanhado do outro. Ele está sempre acompanhado. Entendi. Ele sempre é cobrado. Então, um médium não deve ter receio de se aproximar ou da Umbanda ou da incorporação do Exu. Não. O médico que vai trabalhar, principalmente na Umbanda e no Candomblé, eles precisam dessa energia de proteção, de defesa. Sim, entendi. Então nem é questão de querer, é questão de precisar. É. Então tá. E esses então que incorporam por aí não representam aquilo que se manifesta na Umbanda? Não. Entendi. Quando é de Umbanda de verdade, é bicho de lei. O que acontece se um fala assim, ah, então eu sou caveira e não é? O senhor escuta essas coisas? É, tem muitos que se identificam, né? Com o nome. É. Pra tentar enganar vocês. Isso tem. Mas com... Por isso que o médico tem que saber identificar as energias. Quando é boa, quando não é. Porque se estiver mentindo, tem que saber identificar. E tem como fazer isso. Tem como. O senhor fala isso quando alguém está fazendo desenvolvimento, aí vem um espírito, tem como identificar? Tem. Pelas energias. Tá, com treinamento. Com treinamento. Não é assim da noite pro dia também. O senhor explica aí e a gente já sabe como é que fazer. Não, é um treino. É um treino. Vai aprendendo. Vai aprendendo aos poucos. Entendi. Vai aprendendo, isso aqui é assim, aquilo ali é assim, isso aqui é bom, isso aqui não é tão bom, isso aqui faz assim, isso aqui faz certo para isso. Vai aprendendo. É um treino. Seria uma comparação boa um aprendizado do tipo aprender a tocar um instrumento? Dentro da Umbanda? Não, assim, a pessoa que toca um instrumento, ela tem que... Ah, entendi. É. Tá comparando. É. Ah. Seria uma comparação boa? Também. Uhum. Entendi. Assim, mas a minha pergunta antes se referia mais ao seguinte... Se aquele espírito lá que é Exu apagado, que está lá no evangélico, fala, eu sou Exu Caveira, a hora que ele fala isso, o senhor se incomoda? Não. Não está usando o nome da sua falange? Tá. Fala, eu sou Tata Caveira, eu vou lá na Umbanda. Ele pode falar o que ele quiser, eu quero ver ele provar. Não, mas assim, o Tata Caveira fica mal visto por quem fica assistindo aquilo, parece que é o... Mas como é que você chama? Jefferson. Pois é, não tem um monte desse aí? Tem, tem. Tem uns que faz merda e tem uns que são gente boa. É verdade. Então, tu é igual a ele? Não. Então. Entendi. Se alguém disser que é tu, vai ter que provar, vai. É. Então, não é uma coisa. Tá bom, entendi. Então, as coisas que acontecem aqui no mundo e desavença entre a gente que resolve, vocês não estão nem aí, que vocês têm coisa mais importante pra se ocupar. Na verdade, a nossa ocupação é o seu. Vocês dão trabalho pra cacete. É. Muito. Vocês dão trabalho pra cacete. Mas é assim, a nossa função principal é administrar essa zona que vocês fazem aqui. Uhum. Essa zona. Uhum. Então vocês às vezes fazem umas merda, né? Fala aí a maior que o senhor já teve que consertar ou ensinar a gente a consertar. Consertar? Eu não conserto nada, não. Uhum. Eu tento mostrar o melhor caminho. Tá. Consertar, conserto não. Cada um com as suas responsabilidades. Entendi. Tem muita merda acontecendo nesse mundo. Tem muita coisa... Tem muita gente querendo explorar os outros. Tem muita gente querendo fazer mal pra coisas pra si. Sem pensar no outro. Ah, entendi. E isso não é bom. Ser egoísta, sim. Não é bom. Mas qual foi, assim, uma situação que o senhor vieram falar para o senhor, olha, tem que resolver isso aí. O senhor falou, nem Exu acredita que isso daí existe. Nós não duvida de nada. Nós não duvida de nada. Nós já fez muita coisa. Uhum. Nós já curou. Uhum. A gente faz cura. Dependendo do caso, a gente faz cura. Cura. Dependendo do caso, a gente desfaz encrenca de família. Uhum. A gente mexe com político. Pra ajudar, né? É. É isso. Mal nós não faz. É. O que a gente pode fazer é tentar impedir o outro de fazer o mal. Ah. De fazer uma merda que vai dar merda pra ele mesmo. Entendi. Deixa eu falar que quebra o pé dele. Se precisar, quebra. O cara vai beber. Vai matar 3 ou 4. Já quebra o pé logo que não vai dirigir. É, então. Pois é. Se for preciso, eu faço. Até com meu burro. Se meu burro tá querendo fazer uma coisa que vai dar merda, eu tento impedir. Nossa. Só que o meu burro é cabeça dura pra cacete. É. É. Tem mãos do que nem o inferno. Então, de vez em quando, precisa dar umas balançadas até pra ver se encaixa de novo. Toma o prumo. Oh. Que seu Tiriri deve falar de mim, né? Aí é problema seu com bonzinho, ele. Mas eu sou bonzinho. Tu quer que eu chamo ele pra ele dizer o que não. ele pensa de tu? Não, não, não. Eu chamo. Não, não, ele vai dizer coisa bonita. Ele vai dizer aí coisa. A conversa vai ficar bonita. Mas a gente, vamos aproveitar essa brincadeira e dizer assim, se eu dissesse sim, eu quero, dentro dessa brincadeira que surgiu... Vai chamar o Tiriri? É. Nós ia chamar. Mas ia chamar como? Ué, tu ia incorporar ele aqui. Ô, capaz, mas eu não incorporo ele ainda. Não, né? É, eu tô em desenvolvimento. Parece nossa professora. Fazia acontecer. Tu não incorpora ainda porque tu não quer. Ah, é? É. A hora que tu quiser, tu incorpora. Já tá? Tu é sério, moço? É. Se tu não fosse sério, tu não tava aqui pra começar. É. Tu é sério. Sim. Meu burro falou isso pra tu. Falou. Se tu não fosse sério, tu não tava aqui. Uhum, isso é verdade. Não é? É. Então, tu é sério. A hora que tu quiser trabalhar, teu enxu tá pronto. Mas eles sempre estão prontos, né? A gente que tá... É, vocês que enrolam. É. Então, senhora... O senhor, é só. Eu vejo o senhor aí de cabelo comprido, eu chamo o senhor de senhora. Tu não começa! Tu não começa! E senão esses filhos da puta vão tudo se aproveitar. É que o viado mor não tá aqui hoje, né? Pra fazer as piadas. Cadê ele? Tá trabalhando. Tá trabalhando aonde? No outro centro, né? Então tá certo. Então, tá cumprindo o papel dele. Então, nesse sentido, o que o senhor quer dizer, o senhor falou assim, eu chamaria ele porque mediunicamente o meu aparelho está pronto para recebê-lo. Tá. É isso que o senhor falou. É, tu só precisa de um pouco mais de firmeza e de confiança. Entendi. Mas isso é tempo. Tá. Então aquele que está começando assim, igual eu, que quer ter firmeza e confiança. O que que ele faz? Ah, tem que frequentar o trabalho, né? Sim, sim, é com o tempo, então. Da casa que ele escolheu pra fazer aquilo. Vai lá e frequenta a casa, respeita as regras da casa, respeita a chefia da casa, segue as orientações de quem sabe mais que ele e tenta fazer do jeito que tá sendo ensinado. Sim, senhor. Um dia, o médico vai aprender a fazer sozinho. Mas, por enquanto não sabe, ele vai seguindo quem já fez. Ah, entendi. Agora, se ele vai um dia, falta dois. É mesmo. Vai um dia, recebe uma orientação, não faz. Não faz. É, não leva a sério. Não respeita o Exu que tem. Aí fica difícil, né? É, fica difícil. Assim, quando a gente ouve dizer, olha, eu peguei o meu menino e ele tava de shorts. Eu peguei o meu menino, ele estava lá no quintal. Eu peguei o meu menino, ele estava não sei aonde. O que quer dizer isso? Que menino é esse, moço? Foi o burro, o burro. O burro? Tem gente que fala assim, peguei o meu burro, ele estava de shorts, só de shorts, sem camisa, eu peguei ele mesmo. Isso quer dizer que incorporou sem ele esperar, ué. Na minha lei, não. Eita, o senhor tem uma lei? No meu jeito de trabalhar. Ah, não. Sim, o seu jeito de trabalhar aqui, né, na casa, isso quer dizer. Meu jeito de trabalhar, não. Exu não sai pegando médico por aí, não. Inclusive, os médicos são treinados para não acontecer isso. Entendi. Se começar a acontecer isso, vai se ver comigo. Porque não é assim que trabalha aqui, não. Entendi. Entendi. É sintonia e momento certo. Sintonia, momento certo, respeito. Que assim como eu quero que me respeite, eu respeito meu burro. Ou eu não tava fumando essa porra toda melada aqui, né? Nossa senhora. Você veja bem, ele pediu porque não gosta do outro que é muito ruim pra ela. Então eu fumo esse outro tá aqui certo. Que é todo melado. Esse não é, né? Esse já é outro? Esse também é? Tem de coiaque. Esse é bom, hein? É, garoto do viado. Cadê o viado que toma conhaque? Eita. Cadê ele? Hã? Tá aí, né? Então. Esse é bom pra ele. Já tentou, não mora longe. É, né? Pois é. Então. Então, como é que pode isso de um médium já estar preparado o seu aparelho para receber e ele não conseguir receber? É ele que está bloqueando? Ele está bloqueando. Ou entendi. Porque ele tem vergonha, ou porque ele tem medo, ou porque ele acha que não vai conseguir, ou errou porque ele tem medo de errar. Uhum. Acontece que se não errar, não aprende a fazer o certo. Então tem que experimentar. Entendi. Aqui tem uma porção que estão começando é. A trabalhar. Uhum. E tem os que estão prontos. Estão prontos. O senhor já sabe, já tem. Já. Tá. E aí o senhor deixa a pessoa no momento dela e se permitindo. Isso, eu dou as oportunidades. Uhum. Eu tento chamar, uhum. vou chamando, uhum. vou preparando, vou ensinando. E vou dando energia, vou uhum. dando força. E assim vai indo. Tá. A gente ouve falar de mediunidades em diversos estilos, mas tem três que são mais marcantes, que é a mediunidade inconsciente, a semiconsciente e a consciente. Isso. É, todas elas são úteis para o guardião, né? Para vocês, todas elas são úteis. Sim. Se não fosse útil, não existiria. Mas tem alguma preferência de vocês? Olha, eu prefiro o cavalo que tem mediunidade inconsciente. Eu prefiro o semiconsciente. Semiconsciente. É. O que, que é um médium semiconsciente? É aquele que sabe o que está acontecendo, mas não registra tudo o que se passa. E o senhor que movimenta o corpo, o senhor que pelas energias. É. Tá. Se o senhor gosta de médio assim, às vezes o senhor mesmo programa a projeção de energia sua no burro para que ele seja assim. Porque o senhor também pode deixar um médium inconsciente, se o senhor quiser. Se eu quiser, eu posso, pode. Mas eu não faço isso. Entendi. Então, todo mundo que incorpora, se a entidade quiser, pode deixar inconsciente? Pode. Então, não é questão de dizer eu tenho mediunidade inconsciente. Não. Olha, é uma coisa nova. O médium inconsciente é raro, moço. O inconsciente de verdade é raro. É muito raro. Porque é muito melhor trabalhar em parceria com o médium do que trabalhar só eu sozinho. Por quê? Porque assim o burro me ajuda. Olha. Ué, o conhecimento que o meu burro tem é diferente do conhecimento que eu tenho. Uhum. Às vezes o conhecimento do meu burro me ajuda nos trabalhos que eu tenho que fazer. Olha. Entendi. O senhor dá um pensamento nele, ele já captura. E já pega... faz um jeito lá que fique certo na cabeça dele. Entendi. Pra fazer aqui. Entendi. E é satisfatório? Por enquanto tá certo. entendi. Vocês então aproximam cada médium e diz, olha, esse aqui vai ser bom inconsciente mesmo, porque não dá pra trabalhar inconsciente. Às vezes nós faz. Às vezes nós faz. Quando tá muito atrapalhado as ideias e nós precisa dele de algum jeito, pra ele não causar encrenca, nós tira a consciência dele e ele trabalha inconsciente. Ou então, nossa. A gente, às vezes até ele tá consciente, mas a gente passa por cima. Quando ele vê, já fez. Quando ele vê, ele fala, puta que pariu, o que foi que eu fiz? E é assim. Aí, isso é porque a gente às vezes precisa fazer, o médium tá segurando e nós vai lá e faz. Mas entendi. Nós respeitamos. Entendi. Nossa, o senhor ensinou uma coisa muito importante que vai ajudar muita gente a não ficar mais triste. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou semiconsciente, queria ser inconsciente. Ou então eu sou consciente, queria ser semiconsciente. Ele já é, vocês que não permitem chegar naquele ponto, porque vocês veem que não tem exatamente. Serventia ser daquele jeito no momento. Exatamente. Olha. Isso, e consciente e inconsciente também depende do entrosamento dos dois. Quanto mais o médium está entrosado com o Exu dele, mais ele consegue captar o que o Exu está dizendo para passar adiante. Por isso que não precisa ser inconsciente. Se os dois se entendem bem, pra que eu vou deixar meu burro inconsciente, se ele entende o que eu tô fazendo? Não precisa. Entendi. Pode um Exu dizer assim, olha, ele tá querendo que eu coloque ele inconsciente, mas não vai ajudar. Então também não faço nada. Pode, às vezes, um Exu ficar assim, contrariado? Pode. Pode. Pode? Pode. Eita. Então pode. É uma pessoa que aceite o que tem e vá desenvolvendo conforme. É. O desenvolvimento não acontece só aqui. Ele acontece do outro lado também. Nós conversamos com os burros lá. Então tem conversa que é aqui, tem conversa que é lá. As coisas não acontecem só aqui. Entendi. Nós trabalhamos com os espíritos. Isso. Então, uma parte é aqui, outra lá. É igual essa reunião que a gente fez. É. O senhor faz a reunião com o médium. É. Entendi. Nós temos escolinha. O senhor pode falar um pouco como é que foi o da Maísa? do burro que o senhor está incorporado? O senhor levou ela para a escolinha? Ah, o burro começou muito novinho. Entendi. Então não precisava de escola. O burro começou com 15 anos. E não sabia nada. O burro começou, foi jogado lá, na gira, porque tinha que começar, a mediunidade estava lá, tinha que começar a trabalhar, não sabia nada. E nós fomos aprendendo junto. Entendi. Ah, o senhor falou que o senhor era um anjo... É. Um anjo qualquer. Um anjozinho qualquer. Eu ia falar meia boca, mas não queria ofender. Também pode ser. Também. Mas assim, eu vou ofender... As não vai ofender, não. Aqui não. Em outros lugares, não sei. Então. Aqui não. Eita. Por aí, eu não sei, não. Se ofende ou não. Aqui não. E quando a gente fala de ofender, é natural que ninguém quer ofender ninguém, porque não quer também o resultado negativo que ocorre de uma ofensa, né? É, às vezes ofende de propósito, né? É. Às vezes tem uma certa maldade, uma intenção. Isso. Mas muitas vezes não. Muitas vezes não. E vocês veem todas as vezes o que é exatamente. Então a pessoa não precisa se preocupar. Não. Fala assim, pô, falou que falou o Peixu. Então, vocês sabem, se vocês não responderam à altura, porque também não estava tão ruim assim, tão exatamente. Feio. Exatamente. Entendi. Agora, se o burro, ou o velho, já sabe alguma coisa e assim mesmo faz besteira, aí nós comemos o rabo dele. Na hora que ele dorme? Na hora que ele dorme ou quando ele está no trabalho, depende. No trabalho, como é que o senhor faz? O senhor faz o patrão ficar mais brabo com ele? Como assim? O senhor falou, a gente come o rabo dele, que jeito? Tá bronco, é. Falou, você não era pra fazer isso, já não sabe que fez isso? Isso tá certo, isso tá errado? Não faz mais, porque fez de novo. A gente chama atenção. Larejo, larejo. Saudação, Exu, Tata Caveira. Larejo, larejo.